Boa noite. Portugal vai pedir ajuda externa no caso Camarate. Cratera na Bósnia-Herzegovina continua a aumentar. E o Museu de Ciência da Universidade de Coimbra é um dos 30 melhores museus universitários do mundo. Estas e outras notícias na edição de hoje de Antena Web Informação. Às quintas-feiras, pelas 9 da noite, temos algo espetacular para si. Músicas todas gravadas ao vivo durante 30 minutos com a locutora Adriana Pequeno. Espetacular! É o espetáculo no ar, às quintas-feiras, 9 da noite, no Canal 1. Antena Web Informação. Boa noite. Pela primeira vez em 33 anos, Portugal vai pedir ajuda externa no que toca à investigação ao caso Camarate. Caso Camarate que reporta a 4 de dezembro de 1980, data em que um Cessna cai em Lisboa, nos arredores de Lisboa, mais precisamente em Camarate. Neste avião seguiam Adelino Amaro da Costa, o Ministro da Defesa Nacional, e o Primeiro-Ministro Francisco Sá Carneiro, que morreram os dois neste acidente de avião. Desde então, a Comissão Parlamentar para este caso, para o caso Camarate, tem tentado continuamente chegar ao fim deste caso, deslindar os motivos do acidente e tudo o que ele envolve, mas sem sucesso. Na 10ª reunião da Comissão Parlamentar para o caso Camarate, chegou-se à conclusão que as agências secretas dos Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha poderão ter informações importantes para dar a conhecer então às entidades portuguesas. Simultaneamente, em março deverá chegar um relatório sobre o Fundo Militar do Ultramar, o que vai fazer com que os trabalhos desta comissão fiquem suspensos até março de 2014. Acredita-se que este cruzamento de dados, este relatório sobre o fundo militar sobre o ultramar, poderá ajudar a deslindar o caso. Isabel da Veiga não tinha sido ouvida até agora, ela que ajudava, aliás, era uma pessoa próxima a Francisco Sá Carneiro, e poderá então também trazer novos dados, já que anteriormente nunca tinha sido ouvida. Apesar de um avião particular, naquele dia, Francisco Sá Carneiro tinha um voo reservado na TAP, por segurança, mas acabou por viajar noutro Cessna, o mesmo que acabaria por cair. E na Bósnia-Herzegovina há um fenómeno que está a chamar a atenção internacional. Chama-se Sanica e é uma cidade, portanto, deste país, da Bósnia-Herzegovina, uma república ex-jugoslava. E o que aconteceu foi que, a 16 de novembro deste ano, um lago que existia naquela cidade foi engolido. Ora, tem crescido uma cratera que tem aumentado vários metros ao longo dos dias. Neste momento, a cratera tem mais de 50 metros de largura e 30 de profundidade. Em princípio, o aumento deverá explicar-se com a atividade das águas debaixo da terra, o que poderá estar a provocar o aumento tão rápido desta cratera. Mas o que é certo é que ficou por explicar o motivo que levou à sucção deste lago. Situação tão grave que o abastecimento de água nesta cidade, Sanica, foi cortado pela própria cratera, que para já tem 50 metros de largura, 30 de profundidade, mas recorde-se que está a crescer vários metros por dia, para surpresa dos habitantes, e agora começa então a chamar a atenção da comunidade internacional. e pelo terceiro ano consecutivo, as principais empresas de telecomunicação, como Zon, Optimus e PT, já anunciaram e começaram a informar os clientes de que, a partir de janeiro de 2014, vai haver uma atualização de preços. Não é novidade, e o que também não é novidade é que, mais uma vez, o aumento se faz em muito superior ao da inflação. Este ano, ou para 2014, a inflação, segundo o Orçamento de Estado para 2014, não deverá ultrapassar o 1%, enquanto os aumentos nas principais redes móveis, como a TMN, aliás, nas redes móveis como a TMN e nas redes fixas como a PT, como a Mel, ou como a Optimus e a Zon, o aumento deverá então ser de 2 a 2,5% face a janeiro do ano de 2013, ou seja, aos preços praticados até 31 de dezembro de 2013. É o terceiro ano consecutivo em que estas empresas colocam um valor inflacionário superior àquele que de facto se dá na viragem do ano. Recordo então, a inflação deverá ser de 1% e os preços deverão aumentar ou deverão inflacionar-se 2 a 2,5% nestas operadoras. Ficar ainda por ser a posição da Vodafone, que por hábito é tomada mais tarde, como por exemplo neste ano, que foi tomada em fevereiro. Ainda assim não deve ficar muito longe desta margem, 2 a 2,5% face aos preços praticados até a última atualização. A NASA vai enviar para a Lua em 2015 uma nave que vai levar uma câmara de cultivo de agriões, nabos e manjericão. São 120 sementes ao todo, 100 de agrião, 10 de manjericão e 10 de nabo. Estas sementes vão ser alimentadas não por terra, não por solo lunar, mas sim por um filtro de papel que, com nutrientes dissolvidos, juntamente com água, deverão fazer a interação necessária para se dar a germinação. Esta câmara é ainda uma fase experimental daquilo que se pode considerar a vida na Lua, ou ainda uma vida noutro planeta que não no nosso satélite. Digamos que esta, aliás, até porque a vida na Lua seria algo mais complexo. Já lhe vou explicar o porquê. Mas dizer que esta missão vai partir então para a Lua em 2015 e é provável que a germinação comece a ser visível ao fim de 5 ou 10 dias. Uma câmara irá fotografar de forma regular o desenrolar dos acontecimentos. Dizia então que a vida na Lua é impossível, ou praticamente, porque os níveis de radiação são muito superiores aos da Terra, já que não há, tal como na Terra, uma atmosfera que proteja, como aqui, digamos, o planeta dos raios ultravioleta mais perigosos. Simultaneamente, as temperaturas num dia podem variar entre os 100 graus positivos a 173 graus negativos. Depende das regiões lunares e também depende, enfim, de um fator muito importante, que é o facto de cada dia da Terra durar, aliás, de cada dia na Lua durar 28 dias terrestres. O feitiço vira-se contra o feiticeiro. É um dito português que, no caso da Noruega, se aplica na perfeição, ou pelo menos no caso da norueguesa Burger King, ou da delegação norueguesa da Burger King. Esta decidiu ofertar aos seus clientes não um Whopper, que supostamente estaria esgotado, mas sim um Big Mac da concorrente McDonald's. A ideia era testar a fidelidade dos fãs, ou seja, dos consumidores assíduos da Burger King norueguesa. Parece que a coisa não correu da melhor forma e dos 38 mil consumidores assíduos, apenas 8 mil restaram da lista, ou seja, 30 mil saíram da lista de consumidores assíduos. Digamos que os consumidores não quiseram esperar para que o Whopper estivesse de novo disponível e optaram então por ir comer ao Burger King um Big Mac. Gostaram tanto que deixaram de consumir produtos da Burger King. Digamos que as duas companhias de fast food sempre foram concorrentes. Deu-se recentemente, depois da publicação destas investigações, desta conclusão desta campanha de marketing, está-se aqui um ponto de viragem face à concorrência. Burger King estava a colher cada vez mais adeptos, não porque tivesse uma comida igual à da Burger, à da McDonald's, mas sim porque, conseguindo ser uma comida de fast food, era muitas vezes comparada ao facto de, aliás, muitas vezes tida como comida mais saudável, ou não tão insaudável, vamos chamar assim, como a comida da McDonald's. Ainda assim, como o fruto proibido é sempre mais apetecido, lá se deu o caso de que, dos 38 mil fãs registados como clientes assíduos na Burger King norueguesa, apenas 8 mil continuaram a restar da lista. Michel Platini, presidente da UEFA, a mais forte confederação de futebol da FIFA, quer mudar o sistema de punições no futebol. Neste caso, em causa está o desaparecimento, ou possível desaparecimento, dos cartões amarelos, por troca com suspensões de 10 ou 15 minutos para o jogador punido, assim como acontece no rugby. O presidente da UEFA explicou que a ideia é que a equipa opositora seja sempre beneficiada e não uma terceira equipa, já que referiu, por exemplo, que dois cartões amarelos, ainda que em jogos diferentes, não dão expulsão, mas sim vão punir o jogador de jogar numa terceira, ou seja, contra uma terceira equipa, no caso. Um vermelho direto e dois amarelos dão expulsão imediata ao jogador, impedindo também de jogar na partida seguinte. Mas a ideia até tem mais a ver com o facto de dois amarelos darem uma, ou seja, em jogos diferentes, darem suspensão. No caso, três amarelos, peço desculpa, darem uma suspensão numa outra partida, que não aquela em que o jogador é punido. A ideia terá ainda de ser estudada, refere Platini, mas é uma boa ideia. É uma ideia a ter em conta, diz o presidente da UEFA. Já é conhecido o resultado da autópsia a Paul Walker, um dos protagonistas da série de filmes Velocidade Furiosa, que faleceu no passado sábado num acidente de viação. O ator, de 40 anos, teve um acidente violento e o seu carro, o carro onde seguia, bem como onde também seguia o seu amigo Roger Rodas, incendiou-se de imediato. Segundo contou hoje a Fox News, o impacto do automóvel, o choque e o subsequente incêndio foram indiscutivelmente as causas da morte de Paul Walker, que tem uma filha e tinha atualmente 40 anos. Apesar de toda esta situação e digamos, do elenco ter ficado surpreendido naturalmente com a morte deste ator, que era um dos protagonistas da série, o próximo filme, que já vai na 7ª temporada, deverá ser mesmo estreado no próximo dia 11 de julho de 2014. No sábado, quando este incidente se deu, as homenagens sucederam-se tanto no Facebook, como no Instagram, como no Twitter. Mas hoje, quinta-feira, conhecerá-se então os resultados finais da autópsia aos corpos de Paul Walker e também de Roger Rodas. Para finalizar este Antena Web Informação do dia 5 de dezembro, conto-lhe que o Museu Universitário de Ciência de Coimbra foi classificado por um site especializado em cursos e universidades de todo o mundo, um site de rankings, que classificou o Museu de Ciência da Universidade de Coimbra como um dos 30 melhores museus universitários do mundo. Caso estão em destaque nesta avaliação, os departamentos de Botânica, Física, Antropologia, Mineralogia e Zoologia. O presidente desta instituição, do Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, Paulo Gama Mota, destaca ainda os departamentos de Etnografia e História Natural dos séculos XVIII e XIX, reforçando que também nestes departamentos há material raro e de grande valor. O facto deste museu ter sido classificado como um dos 30 melhores museus universitários do mundo deve-se também, segundo acredita Paulo Gama Mota, que também estará relacionado com o facto deste ser um dos museus inserido numa das universidades mais antigas do mundo. E, simultaneamente, todos os espaços museológicos estarem reunidos numa única estrutura. Paulo Gama Mota reforça ainda o facto de ter havido, desde o princípio, uma forte ligação com o público, o que faz deste espaço um espaço ainda mais intimista e de conhecimento por parte da população próxima do museu. Para Portugal, então, a marcar presença positivamente em termos mundiais com esta nomeação como um dos 30 melhores museus universitários do mundo. Neste caso, então, o Museu da Ciência. Para que os ouvintes tenham uma noção, o Museu Design da Suíça, aliás, é um dos que também está presente nesta lista, bem como outros que poderão ser consultados na internet. Quanto ao nosso Antena Web Informação, fica por aqui. Amanhã, dia 6, estaremos de volta para mais uma edição e para mais informação. Até lá, boa noite.